Graças a Deus, primo Beto tá solto, formou sua família. Trabalho e comida na mesa pra filha. E a firma crescendo, assinou sua saída. Mas isso é pra poucos falar que é mentira. Tempos de paz, as favelas em volta tão tudo tomada. Vacilão tá morto, aliança fechada, fuzil e granada. Segue o jogo, passa. Pegam na crocodila gelada só. Vai ser tarde pra lembrar que tinha um jeito melhor. A vida se conquista, não se compra com o lucro do pó, não. Pensa bem, nem o juiz tem dó. Por eles tomam agora numa cela só. Dividida com mais 20 igual você o pior. Na hora do torro colam some no B.O. Oh. Quem paga propaganda é quem fornece as armas. Igrejas já não salvam, só corrompem almas. Atire agora nesses lobos de gravata e brinda com o sangue deles em taças de prata. Paradoxo da educação. Ao conscientizar-me, questiono quem tem mal me educado, querendo que o explosivo desarme com o dedo no botão pressionado. Sante! Essa hipocrisia não me cansará, é samsara. Sei que é transitório, vai ser necessário. E se todo enredo dessa vida muda em cada escolha feita, é que o bagulho é sério, prima. Eles vão dizer que tua verdade não é bastante pro mercado de trabalho, desacredite. Fizeram da liberdade produto em pacotes caros, só você é seu limite. Então pega a visão, vai sair da mirajão. É teu suor na terra ou as lágrimas no caixão. Sai dessa bique, irmão, temos a solução. Nossa mente é uma cara destravada e o sistema não. A Deus, pato largou a coca, formou sua família, até comprou um carro. Deixa sua filha na porta da escola, leva e busca sempre sua esposa no trabalho. Crianças já tão brincando, polícia não sobe, o morro tá em paz. Meus inimigos tão tudo fudido, botando explosivo em caminho que eu não passo mais. Não é brincar, mas não é brinquedo, não, não. Os moleques de hoje em dia é só Jesus. Vocês acham que eu tô com medo? Claro que não. O que vocês têm de grande, nós são ruim. Vandalismo é educação, a mídia é covarde. Violência é porra da fila do SUS. Vocês acham que eu queria mesmo ter que entrar pra boca ou deixar minhas crianças com fome, sem água e luz? Tem que ser puro e transparente, vai. Vai achando que os menores são inocentes. Tanta bala que vocês iam me tacar, tava até me achando 50 Cent. Vacilão roda, o mundo gira. Na cadeia o bagulho é diferente. Caiu o fax do famoso bandidão, que rapidinho correu pra cela dos crentes.